da nossa gente. De amor. Até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou. Fui de bastão, eles tinham a pólvora. Vi meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os cacos, não Barcelos nem Antibes. Sou antigo na arte de nascer da cinza, tanto quanto bom motorista. É na arte de fazer baliza, eu tô na arte de fazer. Eles são a resposta pra fome, eles são o revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto Einstein no morro morre e não desponta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada. Vocês são a porra do sistema que vê mãe sofrendo e faz virar piada. Porra, eu vi uns menor pegando em arma, pois vocês foram silenciadores. Eu vi meu pai chorando, desemprego, o desespero. Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo e sim ser dono da pizzaria. Querem que eu me contente com nada, sem meu povo tudo não existiria. Eu disse, ó, como cê chega na minha terra. Ele responde, quem disse que a terra é sua? Aquela noite eu te ensinei coisas sobre amor. Durante o dia eu só tinha vivido ódio. Deus deu frio e não me deu cobertor. Perdão, Senhor, mas na pista eu só vejo sódio. Se passam a causa da seca e da cerca que nos separa. Depois nos acusam de estar dividindo demais. Já se apropriaram de tudo. Minha mente me diz, Geralt, Gustavo, corra. Você sabe o mal que isso faz. Pra eles nota 6 é muito. Pra nós nota 10 ainda é pouco. Pros meus, qualquer grana é o mundo. Pros deles, qualquer grana é troco. E eu tô errado antes de fazer defasar. É o prazer de quem tá com o controle do game. Não treme, não geme, se cala, vadia. Aqui é a porra do senhor de engenho. Eu sou tudo, eu sou vídeo, eu sou foto, eu sou frame. Tem que se vender pra mim se tu quiser um creme. Sou a morte, o diabo, o capeta. A careta que te assombra quando fecha o olho. Enquanto eles gozam com choro, existirei pra fazer tu sorrir. Amor, sou seu colete à prova de balas, seu ouvido à prova de falas. Eu vou tomar nosso mundo de volta. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Amor.